Suzana, na 37. Salvador, vão 620 para o TAC. 183 a bordo, 315 de autonomia, perna maciel. 620, livre TAC, seguindo a venda Fiatão, ponto de espera, chama a torre 1-1895, ajuste no 092. Segue o TAC na frente, ponto de espera, 1895 no 092, vão 620. Mais uma vez, mais distante para decolagem, devido ao tráfego decolou à frente. Está falando um pouquinho inferior aqui. Ok, obrigado. Looking at pushback. Come on, 06, Alpha to Juliet, maintain position. Back to Alpha, and Juliet, maintain position. Alpha, and Juliet, maintain position. Logo, 069, pushback acionamento no 7. Primeiro do setor, aguardo o 1969. Guardando. Azul 4206, boa tarde, está no centro fiscal. Autorizado a chegar da Mário, deixa para o nível 050. Mário 050, Mário 050. Obrigada, Azul 4206. Passou uma canalha 327. Substituição nível final 160. É isso, sobre uma canalha 160. 160, 6327. Dia 490, 2950. 55, decola ao 37, chama o controle, 5198, bom voo. 198, boa. Controle ao Xanã 6355. Xanã 6355, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, autorizado direto Leda. Eda, ao Xanã 6355. Estou em ponto de espera do sistema 0, torre 1985, meio 12, no ajuste, bom voo. Ok, obrigado, estou passando pela linha, em 2355, muito obrigado, estou corrigindo, 1953, está voado. 7 ali em decola, capiteira 1-0, né? Tô no 0-0 graus, 10 minutos. Decola 1-0. Eu sou o número 69. colega da Serra ali, mantendo 01620. Chanelé 355, informa o tráfego da posição de 2 horas a 16 milhas, Fox 100, cruzar Luma 20 agora para o Mizuno 60, Roma C2. Frente. Decola aos 4-1, controle 6-1, 98, bom voo. Ok, 4-1, 4-1, 9-8, muito obrigado, boa tarde, não perdi. 4-9, Salvador, boa tarde, eu tenho 3-2, 9-7, decolona da 1. 3-2, 9-7, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, autorizado direto Lida. Ok, direto Lida, muito obrigado, Felipe. Mãe? Oi? Francisco? Ô, Pesco, um abraço aí, bom voo pra ti. Abraço, bom voo. Alô. Azul 4206, cancelado as restrições de altitude. Desça para 2000 pés, ajuste no 012, livre ILS, reporte estabilidade. 2000 ILS, chamada estabilidade. 3-1, com a equipe São chamada. Contato. 0, bom, menos 0. Costa Lima tem cabeceira 10. Alinha, mantém a madrugada, não sei. Decola aos 43.198, bom voo. 19.8, bom trabalho. 3:45, altero no galhão. 19, livre táxi, taxa principal em Índia, ponto de espera, torre 1.18, ajuste no 02, bom voo. 12, parte Índia, 295, no ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Cessna 4 livre de decolagem em Cabeceira 10, vento 100 graus 99. Torre, boa tarde, Luno 69.010, pronto. Luno 69, a Lima tem Cabeceira 10? A Lima tem na 10, Luno 69. Alana 327, serviço radar encerrado a 535 no sudoeste de Salvador. Familiar 1201, serviço de TBC da mesma. Decolagem 4 e meia. Boa tarde, na 314, será? Ela é 314, boa tarde. Contato radar, segura para o 340, saída MOMA. Na MOMA 340, na 314. Decolagem cabeceira 10, vento 110 graus, 119. Decola já 10, gol 109. Autorizado, no meu tese, comandando 7, com curva à direita, no corredor axé, inscrito no meu até fora da barra, liberação de controle, acionando 0134-119, décima 8, controle. Boa tarde, cena de identificação, autorizado por ATAP, desça para o nível 050. 050, manda na torre de ATAP, 3217, Sane Centro Recife, 1251 e alterno, 13325. 19, decolos 48, controle 119.8, bom gosto. 19.8, número 69, boa tarde. Passo para o ponto 010, pronto. 3231, ali, mantém. Mantém. Contato radar, suba para o nível 360, autorizado pela Tuleza. Direto Tuleza, número 69, obrigado. Não, só um livro, você não acha um pro táxi? Direto Tuleza, tá bom, desça para 4.010, aí chama 012. Certo, Gama 620. Certo. Programa 314, possibilidade lá, código boa, Nini. Autorizado o código, Gama 314. Pode código, Gama 314, obrigado. Gama 620, Sando Centro Recife, 12545, solicite já para o Zaracadu. 2545, boa. Estabilizou no X-Ray, 4206. O 4206 completa o sinal com a torre 118 lado 5. 4206, estabilizado X-Ray. 14206, puxando a aproximação, qual é a autorização de pouso? 4206. Passaria do livre decolagem. Livre pouso 4206. Ali mantém, cabeceira 17, Whisky, Oscar Uniform. Esse 223, Lima, decola 52, chame agora o controle 119.8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, passarei 3231, Momo, 2000 pés. Para 2231, boa tarde, contato radar, secretário Anísio 960, saída Momo. 160, perfil Momo. O som do Salvador, muito boa tarde, eu assumi a 919, frente da Oscar, autorização campeã. Rio 9, Alfa Conferre, Campinas autorizado nível 340, Vinfão de Lula 0 até por base, Alfa Conferre 16 até Belo Horizonte, e já é conforme a rota do plano. Decola da pistola 0, no perfil de subida da Eoli da Mótima, questiona 5173-119-8, controle. Sumia 919, autorizado Campinas, nível 340, perto do Lutec, o BAP, perto do 16, trava até o Sulu, saída da El Reda Mótima, 5173, transponda de controle 119-8. Correto, 16999, chama pronto para o estacionamento. Chama pronto, a Sumia 919. Obrigado. 320 é a tampa de estação final, solicita a estação final 320, na 314. Na 3560, busca para 2000 pés, da lista na 012, autorizada final LL, reparto estabilizado. 2000 pés, convidador, chamando estabilizado, na 3560. Na linha 314, autorizado, nível final 320. Esse é o final 320, na 3340. Alô, Alfa, Bravo, precisa. Alô, 4206, de Bruna. 4206, Alfa, Juliette, V01. Alfa, Juliette, V01, 4206. 012, para parte dos altos local de pouso. Ela é 314, estamos sendo Recife, 12545. Ah, Recife, na 314. Passarei do 2231, dá presente, eu vou direto da TAP. Tá pronto, de WhatsApp, passarei do 2231. Kioski Uniforme 8900 graus 99. Autorizado, nível 090, via 67, decola na pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Conde, aciona 51, 17, e controle 1, 19, decimal 8. Cuidado conforme, Salvador Natal, no 090, na via 107, decola 190, curva de segunda, na subida da frente, aciona 57, controle 198, e leva 38 da frente da frente. Fechamento correto, acionando o seu critério, rumo a 32, chama a frente táxi, ajuste no 02. Sou 1169, na escuta do controle. Na escuta, 1169, sou 1169, está no centro Recife, 1251, já o término, 13325. 251, 3325, 1169, contete. 3090, desça para 3 do meu pai, e aí chama 012. Deixa para 2 mil pés, autorizado a assinar o IOS e reporta estabilidade. Tango Whisky, Oscar Uniforme, até o helicóptero que antes vai para o litoral sul, como posto. Como Oscar Bravo, fica até o carro traço com Bravo 92 Papá, no corredor externo, país como posto. Com 3190, redução de velocidade 2009. 2009. Qual foi? Ah. 02. 240. 260. Normal. Exato. Com 3190, recuperação para sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, localizador. 3190. Começa Bravo, frequência livre. Um 90 para o localizador, direito a 040, desça para 2000 pés, reporte estabilidade. Direita 040, 2000 pés, 3290. Contra 560, chama a torre 1-8-9-5. 9-5, muito obrigado. Passou, chama lá, 8-9-5. Risco, uniforme, frequência livre. Estou 1869, completa sinal, chama a torre 1-1-8-9-5. Reporte o instalamento do parque do Tupuaçu, mais pouco mais. Aparelho 2231, como está para o Recife, 1228 e Alterne, 1260. Aparelho 2231, controle. 281260. Fala, Alderminha, direito no 211. Por gentileza, deixe me dizer para liberar a pista do aeronave, outra aeronave na profissão. 2-1-1-3-5-6-0. Alfa direto para 08-359. 3190, completo sinal, sem a torre, 1-1-8-9-5. Da 10, 390, continua a aproximação, informa aí que está livre. Mike, está na torre 1-1-8-9-5. Olá, ao 08, libera direito, só 2-1-1. 2-1-1, 1-2-0. Corre, olha o Mike, Mike, falar hoje da torre. Final da 1-0, reposte para o Gervásio, final da 1-7. A inspeção do Michael Mike é a próxima direta, 4-5. Autorizado. O Michael Fnac vai ter neurose 110 graus junto a nós. Ai, que graça. É 999, não posso ficar a próxima. É 999, ali mantém cabeceira 10. Alinhar e manter 110, com 699. Boa tarde, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, 319. Estou com 100 graus, 10 nós. Fica sem colgar o senho no ferro, azul, 69 e 19. Para alinhamento. Só no céu mesmo, uma? 03 na PLB, se tiver autonomia, até errar no recinto. Gente. Três voos, ali não tem parte do botão? Vou mandar a parte do botão, vamos lá, três. Mais voo, mais voos. Michael Fnac, solo Celso no 3, estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Decola ao 14, chega agora o controle, 198, bom voo. Pode chamar controle 119 decimal 8, ponte. Boa tarde, 699. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul 699. Azul 99, boa tarde, sapato radar, separando 340, autorizado direto lida. 340, direto lida, 6999, grato. Cabeceira 1-0, da Fuxa do Hotel, vento 1-0, 10-1. Autorizado, anda para o Fuxa da Fuxa. Autorizado, 360, James Bond 17, decola da pista 1-0, primeira curva direita na subida árvore, transição a leste. Aciona 54, 1-7, 119, próxima 8, controle. Autorizado para Brasília. E a rota foi boa, perdeu o voo 1-0. Decola da 1-0. A primeira curva à direita, árvore transição é lenta. E o transponder com o padrão na frente e com o resto de 19. Decolando no meio, controle 119, 8, bom voo. Controle 119, 8, boa. Bom, 645, boa tarde, eu quero identificação. Autorizado chegar da Bank, deixa para 4.003, a gente chama 092. Patrulha Salvador, muito boa tarde, é o Honda 32 da Corda 190, destino a Natal, função 090, está no PC da conta. Honda 32, boa tarde, contato radar, chega para o nível 090, autorizado direto ao Conde da Presente. Mete direto ao Conde da Presente para o Honda 32. Livre ascensão 090, Honda 32. Vamos até o seu Quebec, deixa para 1.500, tá? Caso a sua identificação autorizada a chegar da Mari, esta para o nível 050. 050 autoriza, tá? 7, configurar curva direita, restrito no meu gesto para a beira 7. Aciona 0157, 119.8, controle. Vai chamar Recife em 125.1, ao pé no 3325, vai chamar 99.9, muito boa noite. Boa tarde. Autorizado ingresso de decolagem na piscina na 7, vento 100 graus, 119. Autorizado nível de voo 350, uniforme de 17, decola na pista 10, com primeira curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju, Puca João, Aracaju. Adiciona 5425, 119, destino 8, controle. Controle, boa tarde, é o Papatango Juliette, que é até quilo decolado. Papatango Juliette, que é até quilo, boa tarde, mantenha os condições visuais. A gente chama 012, você passa para da barra. Bom, no meu pé, corredor axé, portarando através da barra, que é daquilo. Bom, no meu 45, desça para 2 mil pés, autorizado a chamar IOS, reporte estabilizado. É 2000, vai reportar estabilizado no X-Ray da 10 com 645. 210, Anônimo 210, boa tarde, acendo identificação. Autorizado direto à posição Dunas, deixa para o nível 050. Direto Dunas 050, Anônimo 210. Volume 166, deixa para 3.000 pés, existe uma 0 no 2. 94, boa tarde, sem identificação. Autorizado direto à posição TAP, deixa para nível 050. Direto TAP, desce ao 050, gente, boa, 32 horas, vai. Atlética da Vitinho Ciente, informa o prazo de uma sua posição de 11 horas a 9 milhas, um Papa Alfa 32, uma trama de corredores visuais a 1500 pés. Essa luta de Atlética da Vitinho. Estabilizado 645, visual. Número 645, complexo final de Sena Torre, 1895. 895, 645. Número 166, vista para 2.000 pés, autorizada a final LS, reporte estabilizado. Portará estabilizando o voo com o número 10. Capatão do Vitor Sul, Quebec, informa o tráfego de 1h07, um carro 182, mantendo 1.000 pés, rumo de Vera Cruz. Salvador, chegada 143. Olhando 43, testando a identificação, autorizado de chegada aberta, deixa para 4.000 pés, a lista no 0, 1 a 2. 4.000 no 0, 2, pode voar bom, se você quer. 645, autorizado, capiteira 10, entra no 00, 10 minutos. Autorizado, pouso na 10 pro Gol 645. Meu nome é 143, redução de velocidade 2409, número 4 na aproximação. Meu nome é 210, desça para 2000 pés, ajusta na 012, autorizada a sinal LS, reporte estabilizado. E para 2000, reporte estabilizado, a sinal 6200. Vida Conde. Aciona 5433-1198, controle. 190, autorizado para a armadura, operador, contato com a cidade, saída com 5433, telefone, 198.2, para a armadura, 3792, que seja mesmo correto, e muito eficiente no telefone para 0233. 0233. Chama como pronto. Para 6 de junho, eu puxo a massagem com o meu nome, quando eu estou vermelho. Estou vermelho. Meu nome é 166, completo estacional, está na torre 118-95. 895, obrigado, boa tarde, amigo. Salvador, boa tarde. O número 66, sinal baixou, travou a missão.